sua vida num segundo. Deus pode fazer do homem o mais feliz do mundo. Pode transformar essa tristeza em alegria, em realidade o que é apenas utopia. Deus pode te dar do amor que ainda não conhece, que apenas em livros e poesias aparece. A paz que sonhou a vida inteira encontrar. Amigo, eu não posso, mas meu Deus pode te dar. Ele é o dono da felicidade. Sua especialidade é refazer, é restaurar. Alma triste, coração ferido, sentimentos destruídos, ele pode te ajudar. Ele é o dono da felicidade. Sua especialidade é refazer, é restaurar. De coração ferido, sim, sentimentos destruídos, ele pode te ajudar. Ele pode te poesias aparecem. A paz que sonhou a vida inteira encontrar. Amigo, eu não posso, mas meu Deus pode te dar. Ele é o dono da felicidade.